Dobra, wyjdzie hotel Quebec, zezwaj tu kopię. Dobra, Windsor Hotel Quebec, grounds. Okay, so contact 118-195 for copy. Dobra, Windsor Hotel Quebec, wait to 2 minutes for copy. Prossegue para essa estrela. Hotel Bravo Windsor, Hotel Quebec, just confirmed departure on A17. Gente, tá autorizado. Apenas confirme, será um reparque? Formula runway 10 is open at 0605, okay? Trimester, write your copy. From Salvador to Lima, Sierra Zulu Hotel, Zurich, flight level 410, via Uniform Zulu 10, Upper Zulu 10. After that, November Tango Lima, Natal, then turn upper, November 873, then in tall, then as your flight plan routes. UCA, departure, ZIPA transition, takeoff runway 10, first left turn, Squawk 5406, and Salvador departure control 120.8. Puka, Puka Departure, ZIPAR Transition. Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and ZIPAR Transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Primitive, sir, just confirm Squawk 5406. Primitive, just confirm after that in tall position. Go ahead as your flight plan route, okay? Ready back correct, report ready. Shut up and text Hotel Bravo Windsor Hotel Quebec. Gente, 1028 liberada. Hotel Bravo Indigo Hotel Quebec, clear. Set up report right to taxi. Paulo Salvador, bom dia, até 3601, autorização 360, Congonhas, se possível, paciente da hotel. Tá, 3601, no chame, é 2895 para cópia. Camarada, perdão. Bom dia, até 3601, autorização 360, paciente da hotel. Matheus, tá, 3601, informação em curso, será a Índia, hein? Dentro distante, aguarde para a cópia aqui, ajuste 1012. Não vai ouvir ainda, então ajuste 1012, obrigado. Estou em 1895 para a cópia. Gente. Tá 3399? 3399, apenas confirma o horário do plano, senhor. 0607 do Lobo. 0607, estimativa, foi feito uma DLA? Não que eu saiba. Mas o plano que eu tenho aqui é pra 0457. Ok, eu vou verificar aqui qual a companhia. O plano original é 0607 mesmo. Estimativa. Hotel Bravo Indigo Hotel Quebec, just confirm how many people on board? Three souls on board? Or three, four on board? Affirmative, three on board, clear taxi, report to enter runway 1735.